8, bom voo, boa tarde. 198, obrigado. Boa tarde. 6321 da China Visual com Airbus da companhia na curta final no zero. Após a passagem do tráfego na curta, ali mantém cabeceira 1 no zero após o China 6321. Torre Salvador, boa 2231 na passarela. 231, reposta Simbra com trem checado, altímetro no 011. 1001, está baixado, travado, passando externo, 2231. Pare pista livre, 2231. Táxi no número office e reporte na Oscar para ingresso. Quatro no Solos 47, direita na Fox, Solo 219, boa tarde. 219, boa. 11 alterna, Salvador. 2 da tarde, sua direita via Índia, ponto de espera pista no zero, tô em 1-1-8-9-5, ajuste 1-0-1-1, gol no 649. Destaque via Índia, 0-1-1, ponto de espera da 1-0-1-8-9-5, gol no 649. A pista no zero. Boa noite, 07, prossegue Juliette, portão 09. Via Juliette pro 09, boa noite, 07. Salva, cinema 3-1-4, passou. Cinema 3-1-4, prossegue Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 6314. Tá 3155, é o solo? Pariu no 649, mantém o ponto de espera 1-0, aguarda. Mantém o ponto de espera da 1-0, vou no 649. Saiu 2231, vento 130 graus, com 12 nós, 12 nós, tem livre pouso, pista no 0. Livre pouso, 2231. Na 321, decola os 48, controle 119, decimal 8, bom voo, boa tarde. Controle Sinai 321, boa tarde. Sinai 321, sobe para o nível de voo 320, vigilante. Juliette, 6314. Juliette, portão 10, 6314. Juliette, 10, 6314. 49, ali mantém cabeceiro no 0. Ali mantém 10, vou no 649. Passaria 2231 no solo 49, livre à direita, solo 121, décima 9. 219, boa. Ô, Salvador, boa, 2231 na passarela. Passaria 2231, 3 ataques via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 2231. 250, controle 119, decima 8. Controle 119, decima 8, traço 8. Tele Bravo. Você escuta? Bravo, Kilo Whisky, no meu pé, escorredor Axé, reporte Farol da Barra. Agora meu pé, escorredor Axé, reporte Farol da Barra, Bravo, Kilo Whisky. Você é bravo na escuta? Três, não. Prezado, Juliette, pátio 3, a posição é 02, passaria 2231. Juliette, pátio 302, 2231, obrigado, bom trabalho aí. Bom, muito obrigado. Nada. Uno 649, decodal 52, controle 6198. Cura 98, Uno 649. Controle Salvador, boa tarde, Uno 649. Uno 649, contato radar, sobe para o nível de voo 240, vigilância. Sobe para nível 240, gol Uno 649. Controle, poderia curar um nível 150 pro 6327, por gentileza? Um 140 autorizado. 140, obrigado. Qual o Xané? 6321. Prossiga. Elefa. Elefa, livre. Alfa, livre decolagem de pistão no 7, vento 120 graus, 109. Solo Salvador Azul 41118, informação Papá, muito boa tarde. 4118, Papá, correto, pronto, cópia. Pronto, cópia. Autorizado, Salvador, Confins, via Pesulo 16, nível de voo 340, saída Tael, Leda, pós-Leda, direto Bridge, onde intercepta a aerovia, sai volta da pista 10, primeira curva à direita. Transponder 5533 e o controle Salvador 119.8. Autorizado então 340 Salvador Confins. Via Pesulu 16. Decola da pista 10 com curva à direita, saída da El Leda Bridge. Aciona 5533 no transponder e o controle operando em 119.8, azul 4118. Correto, apenas chamando nível 340, chama pronto, azul 4118. Chamada pronto, para o inspecionamento 418. Xané 62, correção, Xané 6327, 6327, chama o controle Ilhéus 120. Controle Ilhéus 120, 1-1-4. Você ligou no 649? Prossiga. Autoriza voar de Nera após Leda? Seja Papá Romeu 90 Charlie Juliet. Leda de Nera, é isso? Após Leda de Nera, voo no 649. Após Leda, inicialmente vai voar Ilhéus. Inicialmente após Leda e Ilhéus, voo no 649. MS321, chamo Centro Recife 288. Gente, pronto para cópia? Prossiga. Autorizado Salvador para Serra Bravo, Bravo Hotel, Belo Horizonte, via Upper Zulu 16, nível de voo 400. Saída da El, Leda, após Leda, direto Bridge, onde intercepta Aerovia. Decola da pista 17, com a primeira curva direita. Transponder 5523 e o controle Salvador 119.8. Feito, aprovado. Belo Horizonte, no nível 400, pela rua 4, Salvador 16. Saída será da El. Após Leda, Leda Bridge e intercepta Aerovia. Transponder 5523, 5928, controle. Correto, apenas confirmando, decola da pista 17 com a primeira curva direita. O que imperfil da saída da El? Gente, após decolar da 17, primeira curva direita para o perfil da El. Protegimento correto, confirme apenas o PLB, o November Charlie Juliet e autonomia. Com a bordo com autonomia de 3 horas e 15. Gente, 5 a bordo, 3 horas e 15, para acionamento táxi decolagem, com a torre agora em 118.95, ajuste 1-0-1-1, November, Charlie, Juliette. Gente, 118.95, com a torre, Salvador, boa tarde, é o Sam 3155, informação para fora. Sam 3155, pronto para cópia? Negativo. Autorizado Salvador Guarulhos, via Upper Zulu 44, nível de voo 340. Saída da El, Leda, após Leda, Ildes. Decola da pista 10, primeira curva direita. Transponder 5504 e o controle Salvador 119.8. Charlie Juliet. Papá Romeu November Charlie Juliet, boa tarde. O acionamento a critério, reporta para táxi. Chamaremos para o táxi. 04, decola 10, curva direita, 198, controle. 3155. Correto, pronto, 3155. Adão 35627, pátio 305 para pushback e acionamento. Autorizado, trip 5627, chame táxi. Dona táxi 5627. do Papá Romeu, November Charlie Juliet. Eu sigo o November Charlie Juliet para a torre. Já acionado, com 5 a bordo, para o táxi. Autorizado o táxi até a Oscar, reporta para ingresso, ajuste no 011, November Charlie Juliet. Até a Oscar, chamarei para o ingresso, November Charlie Juliet. Salvador, 1396. 0350, alternativa Serra Bravo, Romeu Fox. Sente copiado, autorizado táxi via parte principal, pós Índia, no ponto de espera da pista no 0, torre 118.95, ajuste no 011, trip 5627, boa viagem. Autorizado táxi, parte principal Índia. Não pode esperar a torre 118.95, trip 5627, obrigado, até o bom serviço. Dia chegada a Bonf para 4 mil pés, QNH 1011. Dia Bonf, 4011, voo 192. November Alpha, passando o farol da barra, frequência livre, atento ao tráfego. Do Bravo Kiluiski em Veracruz, Índia, November Alpha. Passando através do farol da barra, vai correndo agora para fazer a saída do DP 425, do Bravo Kiluiski, da companhia, o Bravo Alpha, até o regresso do Bravo. Até. Torre Salvador, boa tarde, 35627, vai ingressar na Índia, já está pronto para a decolagem. 35627, boa tarde, autorizado alinhar e colapsão no 0, vento no 20 graus, no 29. Autorizado alinhar e decolar, 35627. Torre Papá Romeu, November Charlie Juliet, November Charlie Juliet, autorizado decolagem, pistão 17, vento 120 graus, 129. Autorizado para o November Charlie Juliet. Mecanometra 3155-05. Autorizado, chama para táxi, está 3155. Autorizado, chama para táxi, está 3155. 060, o QNH 1011. 0011, inicial para o 060 na boca. Na posição 03, para puxa, funcionamento. Autorizado, chama táxi, Z4118. Robert Charlie Juliette, decolado ao 06, controle 119, decimal 8, bom voo. 119, decimal 8, bom serviço. Iniciando a 35627. Excelente. Controle do Papá Romeu November Charlie Juliet. Papá Romeu November Charlie Juliet, contato radar suba para nível 400, saída da EL. Autorizado ao 400 na DAEL. 5627, decodou 08, controle 119, decimal 8, bom voo. 1198, obrigado, boa. Controle Salvador é o trip 52, correção, 5627 no perfil da Puca, passando 1700 pés. Trip 5627, contato radar, suba para nível 190, saída Puca. Saída Puca 190, 5627. Copiado, autorizado táxi à direita, via Índia, ponto de espera, pista no zero, com a torre 1-1-8, decimal 9-5. Ajuste agora 1-0-1-0, azul 4-1-1-8, boa viagem. 1010, agora de 1895, vai chamar o ponto de espera 4-1-8. Controle Salvador, boa tarde, azul 69. Boa tarde, Azul 6918, acione identificação, prossiga via chegada à Mare para o nível 070, QNH 1019. Via 1011, 070, 6918. Agora está ação 3155, PAB 173, 4 horas e 10, Gabriel. Tente autorizado táxi via pátio em Índia. Ponto de espera, torre 118, decimal 95. Ajustando agora 10, 10, tá 3155, boa viagem. 10, 195, via pátio em Índia. Papá Romeu November Charlie Juliette. November Charlie Juliette, controle. Vai passar 120 para o 400. 6 milhas da El. Autoriza a presente bridge. Gente, aguarde o November Charlie Juliette. Guarda. Reduza para 2209. Reduzindo. João 1396, 2209. Controle Salvador de 35446, informação Papa. E 446, acione identificação, prossiga via chegada a Manque NH 1011, reporte no ponto e da descida. Ok, o 446 reportará. No 925, vetoração, final ILS X-Ray, pistão no zero, curva esquerda, proa 200, limite ao localizador, desça para 2000 pés. 2000, esquerda 200, limite localizador, gol 1925. No 396, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 020, limite. Localizador, desça para 3.000 pés, QNH 1019. 3.011 na proa 20, limite ao localizador, com 396. Papa Romeu, November, Charlie Juliet, chame centro Recife, em 125 decimal 1. 125 decimal 1, November, Charlie Juliet. Salvador, Azul 41, 18 decolou na sua escuta, muito boa. 41, 18, boa tarde, contato radar, suba para nível 340 na saída da EL. 340, saída da EL, 41, 18, obrigado. Voo no 755, desça para 4.000 pés, QNH 10, 10. Ele desce 4.000, Azul 6918, desça para nível 050, reduza para 220 nós. 050, 220 nós, 6918. Está no ponto ideal, TRIP 5446. TRIP 5446, desça para nível 060. 060 na AMAN, 5446. Controle Salvador, boa tarde, do 9075, informação Papá, cruzando 190 para 150. 1075, boa tarde, acione a identificação, desça via chegada Mari para o nível 070, QNH 1010 e reduza para 250 nós. Desce via até 7.000 pés, ajustado 1010, reduzindo a velocidade, igual 9075. Bono 396, curva direita para o 060 para interceptar o localizador. 060, no 396. 2 a Salvador, Ceará Bravo, Papa Lima, Petrolina, Aerovia Opezulo 20, o nível de voo 340. Saída Momo, Cogibu, após Cogibu, Flock. Decola da pista 1-0, primeira curva esquerda. Transponder 5545 e o controle Salvador 119 decimal 8. Todo mundo com interesse, tem muita risada no fundo, tá muito alto, está no fundo, atrapalhando a sua transmissão. Seguiu 340, mas não entendeu após Flock. Momo, Cogibu, Kilo, Oscar, Golf, Bravo e Uniforme, após Flock, Foxtrot, Lima, Oscar, Charlie, Kilo, Momo, Cogibu, Flock. Então, são 340, utilizando Petrolina, Momo, Cogibu, Flock, curva à esquerda após decolagem, 545, 198, a rota Amplitude 20, Petrolina, o 8663 no 4. Correto, reporte pronto, 8663 no 4. Conta lá, obrigado. Estabilizado, agora 925. 925, chame Torre Salvador em 118 decimal 95. 1895, agora 925, grato, até daqui a pouco. Até, bom pouso. Valeu. Oi. 755, desça via para 2.000 pés, QNH 1019. 1019, descendo via até 2.000, certo? O Azul 6918, desça para 3.000 pés, QNH 1019. 3.000 no Tríplice 4, 4 meio autorizado, proa de toque, desça para 4 mil pés, QNH 1019. Para proa de toque, descendo para 4 mil, senhor? 4 mil, afirmo, tríplice 4, 4 meio. Toque 4 mil, 5, 4 meio. Obrigado, voo. Obrigado. Limite localizador. A proa 1, 9, 0, limitado localizador, 75, descendo 2 mil. Salvador, 3155, transfere, passando 1300. Está pro a 040, limite localizador. Do 698, direita, pro a 040, limite lock. 040, limitado pelo lock, 698. Transferindo, 3155 da TAP, passando 1700. 995. Boa tarde, obrigado. Salvador, 3155, câmbio. 3155, contato radar, suba para nível 340 na saída da El. Da El, 340, 3155. Ok, reportarei. Para interceptar o localizador, direita para 060. Direita 060, 698. 755, curva esquerda para 130 para interceptar final e LS X-ray pista 1-0. Aprova 30, autorizado LS, reportagem estabilizada. 3217, boa tarde, acione a identificação dessa via, chegada a Bonf, para o nível 060, QNH 109. Bonf, 060, voo no 075, desça para o nível 050. 050, voo no 075. Azul 4118, chame centro Recife, 125 decimal, 1. 251, 4118, obrigado. No 698, direita, corrigiu, autorizar interceptar o localizador azul 698, desça para 2 mil pés. 2 mil pés, já estabilizado no localizador 698. Estabilizando o localizador azul com a pista 175. Vamos 755, chame Torre Salvador em 198, decimal 95. 295, boa tarde. Boa tarde. Dois cinco no solo 21, nível à direita, solo 121, decimal 9, agilizão, grande gentileza. E ali, Dona 755 estabilizado, final da X-ray, boa tarde. Dona 755, continua em aproximação, pode iniciar o meu travado. É, boa tarde. 1396, livre pouso, opção no 0, vento 130 graus, 129. Sim, livre pouso, 396. Alô. Boa tarde, é o gol 1925. Livrou na escuta. Gol 1925, prossegue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 1925. Salvador, muito boa tarde, esse é o passarinho 2231, formação Papa, o repetitivo Barriga, por favor. Gente, passarinho 2231, informação em curso agora é Quebec, o ajuste é 1-0, um minutinho para cópia. Você escuta. Atlético Azul, confirme o destino é Salvador. Baixou e travou, 755. 755, continua a aproximação, o nome está livre. Aguardando. Pode. Diga. Prezado, Salvador Barreiras, Serra Novembro Bravo Romeu, aerovia Whisky 42, nível de voo 180. Saída Momo, Cogibo, pós-Cogibo, VADAP. Decola pistão 1-0, primeira curva à esquerda. Transponder 5573 e o controle Salvador 119 decimal 8. Salvador conforme 180. Salvador Barreira, decola da 10 com curva à esquerda, vai sair na saída Momo. Cogibo, VADAP após Barreiras. Transponder 5573 e o controle de saída 1198, passarelo 2231. Apenas confirmando a aerovia Whisky 42, ok? Whisky 42. Correto, pronto, passarelo 2231. Camarada. Fica bravo. Tarde no 396, livrou no seu escudo. Coronel 396, prossegue na Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, vai reportar antes da Juliette, no 396. Utilizador, deixa para 3 mil pés, quer negar no 019. Pede reduzindo 2209, limitado pelo localizador, mantendo a proa. O gol 1075. Firme, deixa para 3 mil pés, o gol no 075. 3 mil, descendo, 075. Zulu controle. Basca Bravo autorizado, frequência livre. Chame centro, Recife em 126, decimal 85. 1085, obrigado, boa. Boa. Tessolo, 121, decimal 9. 119, direita, 767. Azul, 6918, final de 4 milhas, baixou e travou. Azul, 6918, continua a aproximação, guarda no pista livre. Vento 130 graus, 109. Guarda pista livre, 6918 da Azul. Alfa, informação, Juliette. Gol 925, Juliette, portão 05. Juliette, gate 5, 925. 5, obrigado, boa tarde. Boa tarde. 5364, formação Quebec. 5364, acione identificação, prossiga na chegada Bonf, QNH no 011. Reporte no ponto e dá a descida. Ponte 1011, sala ideal, 5364. Tripe 5364, desça via para 4000 pés, QNH no 019. Via para 4000 com 1011, 5364. Estabilizado, 5446. Tripe 5446, chame Torre Salvador em 118, decimal 95. 1895, obrigado. Dan 3217, desça via para 2000 pés, QNH no 011. 2000 pés, Dan 3217. Ah. Cancelou o controle. No 396, Juliette, portão 08. 08, no 396. Zona localizadora, gol na 075. Gol no 075, chame Torre Salvador em 118, decimal 95. 1895, boa. 2 Salvador, boa tarde, voo 1075, no localizador. Voo 1075, boa tarde, continua a aproximação, reporte no inseno, meu chá travado. Reportará 1075. Voo 1075, próximo a Juliette. Voo 1755, Juliette, portão 62. Juliette, 1075. 446, vento 140 graus, 109, livre pouso de sono zero. 140 com 10, confirma. Afirmativo. Livre pouso 10, 355446. Não regressa. Tango Bravo, cliente, procede de retorno a Salvador, corredor Vera Cruz, Interlagos, Kennegal no 019. Vera Cruz, Interlagos, 10011, Bravo, cliente. Baixado e travado, agora 075. 075, continua a aproximação, o dano está livre. 075. Portão até as Casulus, chame Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. Oi, boa tarde, Papa Tango, Casulu. Papa Tango, boa tarde, continua a aproximação, não pode te falar o seu ponto. Gente, até o Zulu, continue em aproximação, pode não parar de apoio, informe temos um tráfego igual a uma milha do externo, vai aguardar para cruzamento do eixo da 10. Aguardando, hoje está forte, hein, do tráfego na VLS, o Jorge Cazulu. O 1077, a apresentação, região 1077. 1077, Quebec correto, pronto, cópia. Pronto, Cruzado, Salvador, Galeão. Via UP Zulu 1-0, ESMAP, Lúbito, Barbacena, pós Toquim, nível de voo 360, saída da EL, Leda, pós Leda, Bridge. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, transponder 5572 e o controle Salvador 1-19, decimal 8. Autorizado Galeão via UP Zulu 1-0, correto, pronto, gol no 077. Solo, boa tarde, 35446 na ECO, na sua escuta. 35446, prossegue táxi via Alfa, é forte antes da Juliette. Via Alfa, é forte antes da Juliette, 35446. Controle ao Bravo Cruz. Cruz, que é o controle. Haveria possibilidade de chamar autorizado direto para a barra da Bora ou não? Pesado, Bravo Cruz. Aqui, muito grato. Final da 1-0, Atlético Azulu. Gente, Atlético Azulu, não há tráfego informar, parte no solo controlado. Parte controlada, hein, vai passar da Atlético Azulu. Oceaner 6304 para o táxi, com 1-1-B a bordo, 3 horas, altera na Recife. Temos confirmando POB 1-1-6? Confirma, ô solo. Apenas confirmando o POB 1-1-6? Afirmativo, 1-1-6. Gente, autorizado táxi via pátio, Índia, ponto espera, pista no 0, com a torre 1-1-8, décimo 9-5, ajuste 1-0, 1-0, 1-0, 1-3, 1-4. Pátio Índia, ponto espera, 1-9-5, 1-10, 1-3, 1-4. Trip 5446 Juliette, pátio 3, a posição 03. Astra Juliette 5446. Autorizado, Juliette para o pátio 3, a posição 03. Pátio 3, 03, 5446. Número 19. Direita 219, boa tarde, 0700. Boa tarde, Bono 075. Bono 075, prossegue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Bono 0705. Passageiro 2231 para posicionar. Passageiro 2231, fica apenas atento ao ATR da Trip. Vai parquear para a posição 03, na sua direita. Aposta autorizado em coordenação o acionamento. Puxa em coordenação equipe de sol, chama para o táxi. Passageiro 2231. Chamada o táxi, passageiro. Problemática. O solo, confirme para o 5446, posição 3. Afirmativo, segundo é para ela, posição 03, ok? Porém, fica atento ao sinalizador. Ah, ok. Vai ficar atento, 5446. Não confere seu solo 35, frequência livre. Já. Alô, Salvador, TAM 31, no Guadalquivir. Prossiga, TAM 3145. Está no portão 4360, Galeão. Gente, a informação aqui é back, aguarde um minutinho, cópia. Aguardando. Gol no 075, Juliette, portão 02. Juliette, portão 02, bola 075. TAM 3145, tenho aprovado 380, nível de voo 380 para o Galeão, copia? Copia. Autorizado Galeão, aerovia Pesulo 10, nível de voo 380. Saída da EL, Leda após Leda, direto bridge, interceptor OV para sair conforme a rota apresentada no plano. Decola pistão 10, primeira curva direita, transponder 5577 e o controle de Salvador 119.8. 380, Pesolu 10, da EL, Leda Bridge, decolada 10 com curva direita, 5577, 198, vai chamar quando pronto. Correto, 3145, chame pronto. Salvador, boa tarde, gol 925, Quebec, autorização Brasília. Gol 925, minuto cópia. Mais coisa. Obrigado. Tá 3217, consegue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3217. Bora 925, pronto pra cópia? Pronto. Autorizado, Salvador, Brasília, aerovia Upper Zulu 17, nível de voo 360. Saída Arbor, após Elefa. Decola pista 10, primeira curva direita, transponder 5005 e o controle Salvador 119.8. Brasília, nível 360, Alfred Zulu no 7, decolada 10, curva direita, saída Arbor Elefa. 005, 119.8, botão 5, gol 1925. Correto, tinha plato gol 925. Salvador, está passando Bravo que Luiz, que está na prova da rotatória, visual com campo. Passando Bravo que Luiz, que continua a aproximação, reparte final da 17, o ajuste 1010. Última aproximação, reporta na curva, o Bravo que Luiz, 1010. Afirmativo, Bravo que Luiz. Firme, não copiou. Afirmativo, e o ajuste 1010. Pro Bravo que Luiz. Gente, tá prosseguindo o final da 17, 1010, Whisky. Cuidado, Juliette, portão 1-0, tá 3217. Juliette 1-0, 3217. Bomba 02, acione identificação, autorizado o cruzamento da terminal. Continuador, chame a 3-4, boa tarde. Chané 6314, boa tarde, contato radar, suba para nível 340, saída Momo. 340, pode voar Cogbo, da presente? Afirmo, Rude Cogbo, Chané 6314. Gente, segundo Cogbo, graças, 340, 6314. Então 3145, vai aguardar a passagem do ATR da parceria do Acauda, após a passagem do tráfego autorizado. O acionamento, puxa bem coordenação aqui por isso, ao chamar o táxi, então 3145. Passaria 2231 no prossegue, parte principal e Índia, no ponto de espera com a torre 118 decimal 95, ajustando no 010, passaria 2231, boa viagem. 2231 no centro, muito obrigado, deu bom trabalho. O gol no 777, vai aguardar a passagem do Airbus da TAM, sua cauda, pós, tem livre acionamento, puxa bem coordenação, tipo de solo e chame táxi. Não pode esperar, pronto. Série 2231, boa tarde. Você pode esperar, 0? 31 na linha da cola de imediato. Afirmativo. Autorizada a linha de colação no 0, vento 130 graus, 109. Passaria 2231. 2231, a vez em decola. Equipe 5364, boa tarde. Continua a aproximação, rodando pista livre, vento 130 graus, 109. 64. 5364, informa o tráfego à sua esquerda, o Charlie 150, mantendo seu no meu país. Prosseguindo para pouso 17, não vai ter perigo com seu pouso. Tem livre pouso na pista 10, o trip 5364. Ciente do tráfego, está autorizado o pouso 10, trip 5364. Azul 4206, acione identificação, prossiga via chegada Mari para 2 mil pés, o QNH 109. Salvador, muito boa tarde, seu passaredo 2231. Boa tarde, passaredo 2231, contato radar, suba para nível 180, saída Momo. 80 Momo. Sente autorizado táxi a parte principal e Índia, ponte perna da pista 10, torre 118.95, ajustando 0 no 0, gol no 077. Táxi a parte Índia, ponte perna 0, torre 125, gol 0. Para o táxi está 3145, está com 43 a bordo, 13h50 Campinas, POB 143, confere. 143. Sente, autorizado táxi à direita via Índia, ponto de espera da pista no zero, torre 118.95, ajustando no 0, 10, tá 31145. 18.95.10, tá 38.3145. Papá Romeu, Mike, Eco Juliette. Formação Quebec, confirma parte se você encontra a pista que recola. Gente, Tapetinga, confirma a radial ideal de saída. Muito obrigado, bom serviço, 5364. Obrigado, boa tarde. 342? 364, boa. Rona Delta. O trip 5364 prossegue Alfa Reporte antes da Juliette. Alfa Reporte antes da Juliette, 64. 7, a radial ideal de saída 242. Tá pronto, cópia? Soldado Salvador para Serra November, Índia Papá, Itapetinga, rota direta. Nível de voo 085, adequado à pista 107, com primeira curva à esquerda,